Deus é bom ou não é? E o bom da vida é ser crente, não é? Queridos, eu aprendi essa dinâmica uma vez com um amigo e queria propor para vocês aqui agora. Eu distribuo a vocês folhas em branco, uma folha em branco para cada um de vocês e para cada um uma caneta. Pega aí agora a sua folha, uma caneta, cada um de vocês. Estou aí na mão com uma folha e uma caneta. E eu vou dar 5 segundos para vocês desenharem uma igrejinha. 5 segundos valendo 5, 4, 3, 2, 1. Solta a caneta, não pode desenhar mais. Quem desenhou, vamos ser sinceros, quem desenhou uma casinha com uma cruz em cima, levanta a mão. Eu pedi para a gente desenhar uma igrejinha, não foi? E quem que falou para a gente que igrejinha é uma casinha com a cruz em cima? Igreja é uma casinha com a cruz em cima? Se derrubassem essa nossa igreja aqui, a gente ia deixar de se reunir? A gente ia dar um jeito, debaixo de uma sombra, nesse estacionamento aí, comprar uma tenda, e a gente, juntos, a gente ia ser igreja, não é? Então, ser igreja é a gente juntos, não é? Então, talvez, os que desenharam aí um monte de palitinho, aqueles bonequinhos que a gente faz juntinho, acertou. É isso aí, né? Então, igreja não é um templo, não é uma casa, não é um lugar. Igreja é a gente juntos, todos nós juntos, aqueles que foram encontrados pelo Senhor Jesus, reunidos por Ele, é essa que é a igreja de Deus, essa que é a igreja de Deus militante, que está aí na luta. Vocês concordam? Pensando na igreja, tem parte de um versinho que me veio ao coração para a gente meditar nessa manhã, muito famoso, eu quero te desafiar você a abrir sua Bíblia aí, Mateus 16. Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a metade do verso 18. E é onde nós vamos meditar nessa manhã. Mateus, capítulo 16, uma fala do Senhor Jesus, muito famosa, muito conhecida. Mateus, capítulo 16, o versinho 18. Todo o versinho diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu quero meditar com vocês nessa segunda parte aqui, apenas do versinho. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês dão conta de ler essa parte de novo todos juntos? 1, 2, 3 e já! Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que que eu estacionei na segunda metade do verso? Porque eu não sou louco. Porque esse verso ele tem dado briga há muito tempo e eu não vou mexer num vespeiro desse. Você está doido? Eu vou ficar com a parte que é tranquila, é certeza, que aqui não tem dúvida. Então, a primeira parte, a briga é antiga. Procura o pastor Fábio Robson que ele explica para vocês. Eu não vou fazer isso hoje. Agora, a segunda parte, nós estamos juntos aqui. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É para mim, é para você, e aqui é bênção de Deus. Em 3 lições que eu acho que a gente consegue apurar aqui rapidamente dessa passagem. A propriedade, o protagonismo e a promessa. E a primeira delas a gente nota, então, a propriedade. Porque o versinho está dizendo assim, edificarei o quê? A minha igreja. Pronome possessivo, aula de português, check, marcou aí. Aula de português, pronome possessivo, edificarei a minha igreja. Se eu moro ali no Guará 2, o cantinho mais gostoso é a que é 34. Passa lá que a gente faz uma linguiça para você, um churrasquinho. Se eu moro ali no meu lotezinho, minha casa, minha vida, pagando os boletos, né? E do meu lado tem um terreno baldio, qual que é mais fácil de ser invadido? Minha casa ou o terreno baldio do lado? Um terreno baldio, normalmente, ele é vítima de ataques, de balbúrdia, de bagunça, de lixo, de pichação, de mato crescendo. Um terreno, então, que ele não tem dono, que ele está largado, ele está mais suscetível a ser abusado, a ser mexido ou a ser negligenciado. Não é assim? Agora, quando tem dono, tem cerquinha, está pintado, está protegido, tem câmera, tem a cerca elétrica, então está protegido. É quando tem dono. A própria palavra diz que aqueles que são negligenciados, os órfãos e as viúvas, têm que ser vítima do nosso cuidado. Eles têm que ter a atenção da igreja, especialmente aos órfãos e às viúvas. Por quê? É como se eles não tivessem um dono, alguém para cuidar. Então, eles podem ser negligenciados. E a palavra de Deus aponta isso. Por que a gente está meditando isso aqui? Por causa dessa primeira lição, a propriedade. O versinho diz, edificarei a minha igreja. Por quê? Porque a igreja tem dono. A igreja não é um terreno baldio. Você não é de ninguém. Se a igreja, como a gente pensou no começo, são as pessoas, a igreja sou eu e você. Então, você não é abandonado, largado, jogado, que podem abusar, pichar ou fazer mau uso de você. Não. Você tem dono, há uma propriedade. E quem que é o dono? É o que eu falo. Eu vim da Assembleia esses dias e preguei lá. A hora que eu falo uma hora dessa aqui, é fogo e poder. Quem que é o dono da igreja? É Jesus. Glória a Deus, igreja. É Jesus. Porque não basta ter dono, mas é o dono. Agora, quando a gente tem alguma coisa, quando a gente está meditando aqui na propriedade, a gente pode ser dono de alguma coisa, pensando rapidamente, de duas formas. Por aquisição ou por herança. Fecha comigo? Aquisição e herança. Então, se o meu pai fosse, então, muito rico, ele deixa uma coisa a mim por herança. Então, eu sou dono porque caiu no meu colo, glória a Deus, herança, né? Ficou para mim por herança. Ou por aquisição. Eu comprei, eu trabalhei, eu lutei, eu suei e eu compro. Então, pode ser por herança ou por aquisição. Mas, pensando na minha e na sua história, me vem à mente uma história que o pastor Joe Bick me contou certa vez, que é a história de um menino que ganhou um barquinho do pai dele. Ganhou um barquinho que ele amava demais, ele brincava com esse barquinho amarrado no cordãozinho, num riacho perto de casa, a vida toda, e curtindo demais com aquele barquinho, até que um dia, enquanto ele brincava, aquela corda se partiu e o barquinho foi levado pelo riacho e ele perdeu o barquinho dele. Um belo dia, passeando pela cidadezinha que ele morava, ele vê na vitrine de uma loja o quê? O barquinho dele à venda, por um preço caro demais, porque era um barco precioso demais, que o pai deu com esforço para o filho. E ele viu o barquinho dele à venda na cidade. Ele falou assim, eu vou comprar de volta. Só que para uma criança comprar aquele barquinho, era caro demais. E disse que ele pegou o porquinho dele e foi botando moeda. Todo lanche ele não lanchava. Vendia suco de limão e fazia um esforço para botar aquele porquinho bem gordinho para poder comprar aquele barquinho de volta. Depois de muito tempo. Então, uma soma de moedinhas naquele cofrinho, ele quebra o cofrinho dele, vai na cidade e compra de volta o barquinho dele. Uma história com um final feliz, louvado seja Deus. Pois essa é a minha e a sua história. A nossa propriedade, ela abraça tanto a herança quanto a aquisição. Nós somos do Senhor Jesus, feitos dos dois motivos, porque o Senhor Jesus, o próprio Deus, nos deu. Nós já éramos dele desde antes da fundação do mundo, mas por um rasgo na corda, o meu e o seu pecado, nós perdemos esse contato com Deus, pois o próprio Deus mandou o filho dele. Qual foi o preço? Qual o tamanho do porquinho de Deus? Que tanto de sangue que teve que ser derramado? O próprio sangue do filho de Deus teve que ser derramado para comprar eu e você de volta. Nós temos dono, a igreja tem dono, você não é nem de você, a verdade é essa. Então, o mau uso que você faz da sua vida é você esculhambando com aquele que é seu dono. Porque essa vida que você vive, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a sua força, não é seu. Você tem dono, você foi comprado, houve um preço para a gente saber... Essa propriedade, o volume dessa propriedade, nós temos que todos nos voltarmos para aquele dia e olhar para o Gólgota. Eram três cruzes. Todas as ofensas dos sacerdotes, dos soldados, dos simples, todo o ódio era cuspido na cruz do meio. Ninguém ousou falar em defesa daquele homem. As mulheres que foram até lá ficaram chorando caladas. Os discípulos, a maioria, fugiu. O próprio Deus desamparou. Jesus grita, Deus meu, por que me desamparaste? O único que ousou levantar uma voz... em prol do Senhor Jesus, foi o outro bandido que estava do lado dele. Naquele dia, quando a gente se lembra do Gólgota, é você lembrar do preço que foi pago por mim e por você. Não tem lógica, eu e vocês, vivermos uma vida, se você é a igreja, porque esse preço foi pago pela igreja, como se você fosse o dono do seu nariz. Essa igreja tem dono e ela tem um preço caríssimo. Quem é o dono importa demais, porque se eu saco do meu bolso aqui uma caneta e faço um leilão aqui para vocês, quem dá mais, vocês poderiam dar um lance aí, é uma Bic, Carlitos. Que caneta feia é essa? Ela é barata. Mas se eu digo que essa caneta que está na minha mão foi a que Lutero escreveu as 95 teses, aí já tem uns teólogos aqui animados em comprar a caneta. Então, quem é o dono importa. Aqui o texto diz que quem é o dono da igreja, essa propriedade é o próprio Deus. Esse que foi o preço pago por mim e por vocês. Então, a igreja tem um dono. Por isso, essa aplicação que eu falo para vocês. O que você tem feito da sua vida? Você vive ela como se fosse sua? Uma aplicação mais pessoal. Agora, tem uma outra aplicação que é importante para mim e para vocês. Porque, às vezes, a igreja é nitidamente conhecida como a noiva de Cristo. Ela é a noiva, né, de Deus. E o pastor de Obi, que me conta essa história também, que um dia ele está viajando com o irmão dele lá nos Estados Unidos, e o irmão dele era noivo da esposa à época. Ele era noivo, então estavam viajando os dois irmãos no carro, e ele, noivo daquela senhora, Joe Bick, começa a tecer comentários de desaprovação a respeito da noiva dele. Ele começa a falar mal da noiva dele. Diz que o irmão do pastor encostou o carro na hora e falou para ele: nunca, nunca, nunca mais fala da minha noiva. Tem gente aqui nessa manhã que já falou mal da igreja de Deus? Você tece comentários a respeito da igreja de Deus? Esse presbítero não presta, esse pastor não presta, essa igreja não sabe ser igreja, essa escola dominical é desse jeito, essa tia ensina assim, mas esse coral tem que cantar assim, mas esse louvor é assim mesmo, mas tem que ser fria demais a igreja, mas tem que ser quente demais, mas tem que abraçar demais. Que tipo de comentário que você faz sobre a noiva? Ouça o eco do nunca, nunca mais você fala mal da igreja de Deus, porque ela tem dono. Ela tem dono e foi pago um alto preço por ela. Então, saber que nós somos do Senhor Jesus traz implicações pessoais, o que você faz na sua vida, mas também essa implicação coletiva. Você está falando da igreja? Ou acha que só vai ter presbiteriano na glória? Eu quero ver o seu susto quando chegar lá. Vou chutar o pau da barraca aqui. Vai e encontra um cowboy lá, um Valdomiro da vida. Chutei o pau da barraca aqui na ilustração. À vontade. Deus é o dono da igreja. E ele comprou os seus. Eu não sei se todos que estão aqui fazem parte dessa igreja. Se você não faz parte dessa igreja, pula para dentro. Pula para dentro, porque foi por ela que Cristo morreu. Ao final, você pode não ouvir o vinde a mim. Você pode não ouvir o vinde a mim. Amém, queridos? Deus é bom. Então, primeiro, a propriedade. Segunda lição que a gente percebe do texto, Jesus falando, edificarei a minha igreja, é o protagonismo. Não só a propriedade, edificarei a minha igreja, mas o protagonismo, porque aqui ele diz assim, edificarei. E quem que vai edificar? O próprio Senhor Jesus. É ele de novo. Já dava vontade de aplaudir. É ele de novo. Ele que faz tudo. O protagonismo. Qual a diferença de protagonismo e de coadjuvante? O protagonismo, pensa aí naquele ator, aquela atriz famosa, estrelando fulano de tal. Então, o protagonista é aquele que brilha. E o coadjuvante é o que faz o caldo ali ser caldo, né? Mas o negócio é o principal, né? Então, o protagonista. Aqui, o texto diz que quem vai edificar é o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele é o protagonista. Ele vai fazer acontecer. Ele é que edifica a igreja. Não somos nós que edificamos a igreja. É o próprio Senhor Jesus que edifica a igreja. Ele é o protagonista de toda a história. E o tom que ele fala aqui, ele não é um tom que ele está falando assim de intenção ou de previsão. Ah, se calhar eu vou edificar uma igreja ali. Não é assim uma previsão. Quem sabe eu vou edificar uma igreja. O tom dele é de afirmação. Ele está falando, eu vou edificar a minha igreja. E ele é o protagonista. Ele vai fazer isso. Eu aprendi com o meu pastor Fafá, pastor Fábio, a diferença de voto e promessa. Ele falou que promessa você faz aqui, ó, no horizontal. Eu falo para a Fefe, nós estamos juntos até o final, até que a morte nos separe, Nandinha. Vamos junto. Aqui é nós. Até o final. Promessa. Mas voto eu faço verticalmente para Deus. Acertei? Anota aí, então. Então, voto é para cima. Promessa é para baixo. O voto eu faço, um voto de celibato, um voto de castidade, eu faço perante Deus. Então aqui, como é o Senhor Jesus falando, ele não tem a quem prometer para cima. É verdade? Porque ele não tem, ele está no teto do planeta. Então é ele mesmo. E lateralidade não tem também, porque a gente não é Deus. Mas a soma dos dois, é para eu tentar trazer a sua memória, que Deus fala de um jeito que a gente precisa entender, a solenidade do que ele está falando. Ele está dizendo assim, eu vou edificar. Aí pensa o peso de voto com promessa, tudo misturado, e bota no nível de Deus aí que eu não consigo alcançar. Mas assim, ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora, se a gente pensa que ele vai fazer, e a palavra que ele usa é edificar, e a gente lembra de construir. Meu pai, por exemplo, é engenheiro civil. E ele tinha uma empresa, há anos atrás, que para ganhar obras, ele tinha que ter o atestado técnico, de ele tinha capacidade de fazer aquela obra. Só pega obra pública para fazer ponte, quem já fez ponte? O governo não vai pagar para alguém estreante, novato, fazer ponte. Se quer fazer os dutos de esgoto, tem que ter feito esgoto, filho, senão não entra na concorrência. Então, para participar do edital de concorrência, para ganhar uma obra volumosa, você precisa ter o atestado de capacidade técnica. Se esse Senhor Jesus aqui está falando que vai edificar a igreja, vamos puxar o atestado de capacidade técnica do Senhor Jesus? O que, que ele já fez na vida dele? O que, que ele já construiu? Tudo que você pisa, foi ele que fez a fundação. Tudo que você vê, foi ele que fez na criação. Então, se é paisagismo, todo tom de verde que eu e você conhece, foi ele que plantou. Se é edificação, ele que fundou as colunas de toda a criação, diz 1 Samuel 2:8, eu acho, que fala que ele é que é o dono das colunas, e sobre essas colunas ele assentou o mundo e a história. Tudo que é criado, como é que, se for pensar em irrigação, em como é que faz para botar uma caixa d'água na minha casa, para ter água, ele é que criou toda a água do planeta, que alimenta esse planeta todo. Ele tem capacidade técnica para edificar ou não? Esse aqui é o pedreiro dos pedreiros ou não é? É o arquiteto por excelência ou não é? Então, se eu olhar a capacidade técnica do próprio Senhor Jesus de edificar, está a prova aqui, ó. É só olhar para o lado, é só ver como é que funciona. Então, ele tem a manha de edificar, mas a gente está pensando em coisas. E se a gente for pensar em gente? Aí eu te levo ao Salmo 139. Ele sabe fazer gente ou não sabe? Está ali, o meu milagrinho ali, dormindo. Eu espero, eu gritando aqui, ele dorme ali. Porque como é que faz gente? Quem que inventou osso? Quem que pariu a medula? Quem que pensou num coração como uma bomba hidráulica irrigando tudo? Quem que pensou nesse cantil de ar aqui que fica enchendo e esvaziando? Quem que pensou esse tipo de pele que é melhor do que a de mergulho, que seca com facilidade, que se corta, remenda por si só? Quem que faz gente? Vamos juntos ao vale de ossos secos, então. Que pega um vale de ossos secos e, pelo tom da voz ali, no poder da voz do próprio Deus, ele faz carne, nervo, osso e tudo. Ele tem a capacidade de edificar ou não tem? E fora essas coisas, então, materiais, tanto coisas quanto gente, é ele que tem a manha de fazer espírito e alma vivente ou não? Que ele sopra vida nas coisas. Esse tipo de Deus, ele vai edificar a igreja dele ou não? Tem capacidade técnica o Senhor Jesus para edificar a sua vida ou não? Ele vai edificar. Ele vai edificar. E dentro dessa edificação, se a gente pensar o que Deus fala de edificar, normalmente edificar a igreja, por óbvio, a gente pensa em duas coisas. Para edificar a igreja, tem que ser primeiro igreja, porque não é todo mundo que é igreja. A gente já falou isso, é o coleginho de Deus aqui, a turminha de Deus que é a igreja, né? Então, para ser igreja, tem que passar por time da igreja, tem que ser batizado e veio e assumiu. Sou casado com ele, com o Senhor Jesus, eu sou da igreja. Então, tem que estar no time de Deus. Uma vez no time de Deus, além de ser salvo, tem que ser santificado, não tem? É só olhar para a sua vida, não tem que santificar? Um pouco, né? Então, o que é essa edificação de Deus? Me parece que, pela doutrina do livro dele, ele vai salvando gente e, depois que está no time dele, ele vai santificando gente. Por quê? Porque a noiva ainda está esgrenhada. Há coisa para fazer. Você não está bonita, noiva. É só você se olhar no espelho. Seu esmalte não está no lugar, sua unha não está bonita, seu cabelo não está bem e está chegando o casamento e você ainda está podre. Desculpa, estou em casa, estou falando a verdade, né? Então, por que ele vai edificar a igreja? Porque tem muitos perdidos, e o convite dos perdidos está na minha boca e na sua boca. Chama para vir para a igreja, para ser noiva, chama para casar. Bora, vem, vem, vem, vem. Tem tempo, e uma vez dentro, vamos arrumar, porque não está bonita. A gente não está bonito e é fácil saber que não está. É só pensar em como eu e você, a gente tem vivido. Essa edificação, então, é o próprio Deus cuidando de mim e de você para aquele dia, salvando gente e santificando os que já estão no time de Deus para o dia do casamento em que o Senhor Jesus vai nos apresentar sem ruga, sem mácula e falar assim, está aqui, missão cumprida. Essa é a noiva do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você faz parte da noiva? Você é da igreja de Deus? E se você é da igreja, você está pronta para casar? Sua vida está... Pode jogar luz em cima aí que está tranquilo? Rasga sua cabeça e me deixa visitar seus pensamentos aí. Está tudo bem? Está santo? Está santa? Isso que você vive é casamento de verdade? Isso que você vive é santidade de verdade? Esse tipo de namoro que você tem é isso aí mesmo? Essa vida devocional que você leva é isso aí mesmo? Combina com a noiva de Deus? É assim que a noiva de Deus se porta? Uma vez que eu já não estou mais na pista, que eu estou prometida para casar, meu comportamento precisa mudar. Eu não estou mais na pista. Eu não estou aí sem dono. Agora eu tenho dono e estou prometida para casar. Haja como a noiva de Cristo. Não pode agir de qualquer jeito. Você está prometida para casar e vai viver desse jeito. Está muito pesado o sermão. Última lição, ok? Amém até aqui? Estou falando o que está no texto. A propriedade, o protagonismo e, por último, então, a promessa. Diz o versinho, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês dão conta de repetir uma última vez? Essa parte, um, dois, três e já. Passamos pela propriedade, temos dono, passamos pelo protagonismo, é ele que edifica, e agora a promessa, olha aí como é que ele termina. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, eu estava, enquanto eu estudava esse texto, como o pastor falou, eu estava me lembrando que toda a escritura, ela é inspirada por Deus, né? Obviamente, toda a escritura. Há versinhos que trazem escrito que a gente não mexe nem no til, nem no i da palavra. Então, não mexe, não. É isso aí mesmo. É desse jeito que está aí. Essa aí é a palavra de Deus. Então, toda ela é inspirada por Deus. Aí eu me lembrei que, então, uma obra literária, uma criação de alguém, ela traz o caráter dessa pessoa no que faz. Tudo que você faz tem a sua marca, tem o seu, a sua digital. O jeitinho que você é, sai no que você faz. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Seria um contrassenso Deus dizer coisas que não combinam com o caráter dele mesmo. Aí eu me lembrei, por exemplo, do episódio do missionário arredio lá, de Jonas, que quando está, então, já depois de uma prensa boa de Deus, que ele está dentro do grande peixe, ele faz exatamente esse grito. Ele diz lá em Jonas 2,9, ele fala, o que votei, pagarei. Está lá no miolinho do verso, né? Tem mais coisa no versinho, mas ele diz, o que votei, pagarei. Jonas 2,9. O que votei, a gente falou sobre voto. Há minutos atrás, o que votei, pagarei. Como que um Deus que inspira o texto faz da boca de Jonas sair uma coisa que não combine com o próprio Deus? Não tem lógica. E ele está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já ganhamos. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Se ele está dizendo que não vai prevalecer, creia! Não vai prevalecer. Não importa o que você pensa, não importa o que a gente lute ou o que a gente enfrenta, não vai prevalecer. Já ganhamos. E ele diz, em outro versinho, lembrando também do voto que a gente comentou em Eclesiastes 5:4, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpro o voto que fazes. Como que o Deus bota no texto um negócio que não combina com ele? Vai falar para a gente fazer voto e não deixar de cumprir, se ele não fosse cumprir a promessa que ele faz de dizer as portas do inferno não prevalecerão. É em Números 23, 19 que ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? As portas do inferno, olha aqui, não prevalecerão. Não prevalecerão contra a igreja. Não importa, então, o que eu e você a gente esteja enfrentando ou lutando, a gente está avançando e crescendo. Ainda que você não perceba, está avançando e crescendo. Ele está te arrumando, ele está te preparando. Eu me lembro da biografia de Walt Disney, que alguém disse que depois da morte dele, vendo o grande império que virou o Walt Disney, disseram a respeito... Acho que foi para a filha dele que falaram assim, poxa, ele podia ter visto tudo que virou isso aqui, né? Porque virou um reino encantado, né? Poxa, imagina se ele tivesse visto tudo isso aqui. Aí a filha dele, se eu não me engano, respondeu e disse assim, ele que primeiro viu tudo isso. Foi ele é que viu. Então Deus, quando ele olha para mim e para você, ele já sabe como que a noiva vai se apresentar. Ele já está vendo. A gente ainda está com os andaimes escritos em construção, homens trabalhando, mas ele já viu, ele sabe como é que eu e você nós vamos estar. E ele está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É o que ele está dizendo, creia, descansa, você está sendo arrumada para aquele grande dia. E segundo os teólogos, quando ele diz as portas do inferno não prevalecerão, há uma divisão entre eles, né? Assim, alguns escolhem, dizendo que talvez seja a vitória contra Satanás e outros a vitória contra a morte. Eu empolgado do jeito que eu sou, eu acho que é a soma dos dois, que eu fico bem com todo mundo. Né? Então, quando diz que as portas do inferno não prevalecerão, há uma linha que diz que então ele vai vencer contra Satanás. E outra que diz que ele vai vencer contra a morte. Eu acho que ele vence tudo, porque ele vence mesmo. Né? E se olhar o retrospecto aqui, ele não vence Satanás, não. Lembra dele lá no deserto sendo tentado, vem o Satanás, dá uma nele uma vez, e ele fala, rapaz, vai deitar, sai daqui, e combate Satanás com palavra. O Satanás, insistente como é, volta e tenta ele de novo, e fala para ele coisas, sugando a mente dele, usando a palavra torta contra ele, e ele responde, Bíblia de Satanás, ele já venceu Satanás. Quantos espíritos imundos ele expulsou de gente aqui na história do Novo Testamento? É mostrando, ele botando o espírito imundo para correr. Essa casta aqui não sai, a não ser com jejum e oração, e ele bota para correr espírito imundo. Então, ele tem vitória sobre Satanás ou não tem? Então, você não vai perder para Satanás, porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Agora, se não for Satanás e for a morte, aí também, piece of cake, aula de inglês, no meio do sermão, né? Mel na chupeta, porque já venceu a morte. O próprio Senhor Jesus venceu. Queridos, nós estamos falando sobre a igreja de Deus. Ela é propriedade de Deus, o protagonismo é que ele vai edificá-la, e aqui ele faz a promessa que as portas do inferno não prevalecerão. Ele vence Satanás e ele vence a morte. A igreja de Deus, escuta o que eu estou falando, ela é a única instituição do universo que não perde os seus membros nem para a morte. Glória a Deus, Assembleia. A igreja de Deus é a única instituição do planeta que, quando o cara morre, ela não perde membro. Ele faz parte da igreja triunfante. Nós estamos lutando aqui embaixo, igreja militante, mas nós vamos ser igreja triunfante com ele na glória, pois está morrendo e não está perdendo membro. Glória a Deus, irmãos. As portas do inferno, se for Satanás ou for morte, não prevalecerão contra ela. É João, eu anotei aqui, é João 11:25, que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Dorme com esse barulho. Pode vir, pode acabar com esse corpo. Eu estou na glória com Deus. Já ganhamos. Ou então, João 10:28, e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. As portas do inferno não prevalecerão. Eu não sei que tipo de buzina o inimigo está buzinando na sua cabeça, ou que tipo de pecado você está enfrentando. Já perdeu, você vai ganhar, porque quem prometeu vai cumprir, você não vai ficar caído pelo caminho. Não existe perder salvação. Se você é do time de Deus, já ganhou. E eu termino com uma história, porque eu estou empolgando aqui, achando que eu estou na Assembleia, pastor, foi mal. O pastor John Piper fala no livro dele, Deus e Evangelho, tem que ler Deus e Evangelho, editora fiel, John Piper. No final ele diz que uma ilustração que um exército estava em guerra com o outro, e aí diz que o exército, os que estavam do exército amigo, do bem, o do bem e o do mal, eles foram presos, o pessoal do bem foi preso, mas levou aqui dentro aqui do negocinho aqui, ó, um walkie-talkie, um radinho, atenção, atenção, guardou aqui, está lá no preso, né? Os inimigos prenderam os soldados do bem. E aí diz que num dia que deu uma chuva forte, que o barulho estava grande lá fora, o exército conseguiu fazer um contato com os prisioneiros lá. Atenção, atenção, campo. E eles lá dentro da cadeia, presos, pegaram o radinho aqui e ouviram. Câmbio, estamos ouvindo aqui. Estamos presos, mas o que foi? Aí o exército lá fala assim, fica tranquilo, já vencemos o exército inimigo. Aguenta que nós estamos indo te buscar. Câmbio. Glória a Deus, igreja. Eu vou passar um radinho para vocês aqui, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Fica firme que o papai está vindo buscar. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja só o Senhor, Pai. Obrigado por palavras antigas, com aplicações tão fortes, boas e novas para o nosso coração, numa manhã de domingo que poderia ser igual às outras, Deus. Jamais, jamais. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e aprove ao Senhor nos dar um golpe de energia, de ânimo, mostrando que a gente, nós não somos bastardos, que o Senhor está trabalhando e que está garantido a vitória até o final. Pai, anima os nossos corações, Faz com que a nossa vida de crente seja uma vida musculosa, que a gente seja crente de verdade, que a gente não se apequene, mas que a gente se agigante aonde a gente frequenta, aonde a gente anda, onde a gente trabalha, aonde a gente fala, o que a gente faz, que a gente vá mostrando essa vitória, porque é tudo que o mundo precisa ouvir, Pai. Que usa, então, as nossas vidas, como a Igreja Presbiteriana do Guará 2, para arrebanhar mais gente para cá, Deus. Se o Senhor vai salvando pessoas, salva aqui, em nome de Jesus. Passa um rodo gospel do Senhor aqui nesse bairro, em toda Brasília. A gente quer gente nesse endereço aqui. Pode ser qualquer igreja, Pai, mas nós estamos pedindo para essa aqui. Enche esses bancos em nome do Senhor Jesus. E quem for daqui, Pai, não deixa ficar com essa vida morna, xoxa, chué, pequena de crente, mas faz gente santa em nome de Jesus aqui, Pai. Faz crentes ativos, faz crentes trabalhadores, faz crentes maduros que leem, que estudam, que pregam a sua palavra, Deus. Muda de nível a nossa igreja, Deus. Faz a gente passar de fase e nos faz crentes robustos, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações, iluminados pelo Senhor, como oramos aqui hoje de manhã, e ela produza algum efeito, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém.